K3601, Nova Índia, da parte para o nosso fonte de espera de metros maiores. Nova Índia vai reportar com a sua. Espera para o outro da 360. 360 na linha da cola, pista 10, entrando 30 graus, 8 nós. A linha fala mesmo. 0. 3601, decolado ao som 9, cancele o controle, bom voo. Controle, obrigado, bom dia, 3601. Vamos confirmar, é 19,5, controle? 19,8. Obrigado. Boa noite, bom dia, 3601 da TAM, decolou. Bom dia, 3601, contato radar, suba 360. 360, pode voar bridge ou Leda? Exato, Leda. Bridge Leda, tá, 3601. usando 130 da 3601. Bom dia, o Oxera 6251. Cecília, 254. Você utiliza autorização Guarulhos? Oxera 6251, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da pista 190, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda, Crate. Segue na Upensil 14, após Upensil 16. Após, conforme plano, controle 199.8, transponda 5470. 360 Guarulhos, conforme rota. Decolada 10, na saída da Euleta, após CRAT, Euprezilu 14, Euprezilu 16, conforme plano 19.8, controle 5410, o transponda. Responda 5470. Chame para pushback acionamento, o chinelo é 251. Positivo, confirmado. 5470, obrigado, chamaremos. Operadora Xenia 6251, remoto no 4 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, chame táxi 6251. Portaria o táxi 6251. 251, livre até o ponto de espera, altímetro 1011. Aposto no ponto de espera pronto. Portarei ponto de espera pronto, Oceanera 6251. Por que a gente deve ter B autonomia alternativa? Ativando 05 a bordo, 3h45 de autonomia, alternada Galeão.